Pois, o nosso sonho seria construir ali um santuário. Um santuário pode ser uma pequena capela, como também pode vir a ser uma igreja. E neste caso, o Alvorada Hospital tem necessidade de uma igreja nova, então poderia ser uma igreja que servisse a paróquia, mas uma igreja com vocação de concelhia. Não sabemos. Para já, vamos caminhando pouco a pouco, mas isso sim, esperemos, não sei se para o ano, ter lá já algum espaço. Mas está a ser trabalhado essa ideia? A ideia, talvez sim, mas para concretizar a ideia implica muitos meios, não é? Então, para já não temos meios, vamos caminhando, mas à medida que o amor a São João Paulo II for crescendo, haja pessoas que queiram colaborar, porque efetivamente fazer uma igreja ou fazer um santuário ou construir alguma coisa é sempre de muita dificuldade ou muita implicação económica, mas pensamos que futuramente possa existir aqui um local que seja importante para o concelho e aberto até aos devotos de São João Paulo II.